espera pronto da 10 Xander 2.1. Tem livre decolagem da 10. O vento tá de 190 graus com 99.6251. Livre decolagem da 10, o 6251. Oi, CNE 6251, decolou os 42, chama o controle em 120, decimal 8. Decolado os 42, controle 108, obrigado, bom final de semana. Obrigada. Júlio Salvador, muito bom dia, CNE 6251. Bom dia, contato radar, suco nível 360, perfil da El. Para o 360, contato radar, perfil da Dael. Quando possível, coordenar a prova de Leda. Vou em Leda. Quando Leda, grato, 6251. D5973, bom dia. Está presente o voo ITAP, desça para 2000 pés. Eu estou tendo então, zero no meio, informe o curso localizador. Doutor, tipo assim. Vigilância radar. Gente, o Rio 5973, então vetoração para sequenciamento, curva direita proa 060, questão, esquerda proa 060, informe estável localizador. Índia 5973, curva esquerda para o agora 055, informe estado localizador. Está chegando. Solo Salvador, bom dia, Webjet 6749, 340 para Guarulhos, sexta Fox, pronto para cota. 6749 para Guarulhos, está autorizado nível 340. Você decola da 10, cumpre o perfil da saída da El Leda Bridge, onde intercepta a Perdulou 16, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5524 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Autorizado Guarulhos no 340, decolando da 10, com a saída da El Leda Bridge, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu Trive, Rota Pony Roll. 5524 transponder e o controle 1208 Edis 6749. Esteja mais correto, me chama quando pronto para o push 6749. Chamará quando pronto para push no 2L6749. Bom dia, UF75898 para cópia, nível 340 com fins. Bom dia, 5898, está autorizado para confins 340 é o nível, decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda Bridge, onde intercepta pesulou no meio até o destino. 5532 é o código transponder, no 208 é a frequência do controle. Autorizado 340, saída da Euleda Bridge, onde intercepta o pesulu 16, transponde 5532, controle 1218R589. Cotejo mais correto, chama quando pronto para o push no 10. WLS, o Rio 5973. Rio 5973, complete a aproximação, chame agora a torre 11895, bom pouso. 11895, muito obrigado. Torre de Salvador, muito bom dia, Rio 5973, estabilizado WLS, aqui da pista 1. Rio 5973, muito bom dia, continue a aproximação, aguardando contato visual. Prossegue na aproximação, trazendo a colega Ford, isso por 5973, visual, check train, livre pouso na 10, o vento é de 1-9, 0 graus com 10 nós. Baixando a 5717, bom dia. Autorização Galeão 340. Bom dia, 5717. Me chama em 118.95, por gentileza, pra cota. Agora. Autorizado Galeão 340, da cola da 10, da El Leda Bridge, onde intercepta Pesolo 10, Smap Lúcio Barbacena. Aciona 5530 no transponder, 1208 a frequência do controle. Ok, 5717 é o Leda Bridge, o Pesolo 10, Smap Barbacena 5530, transponder 1208, Smap 5717. No solo, aos 5-8, livre à direita, prossegue via Alfa Kilo, pátio 3. A sua posição é a 09 no pátio 3. Autorizado, chama táxi 5898. No portão número 4, pushback acionamento. 5717, está autorizado. Pushback acionamento, chama táxi. Taxi Web 5898 com 63, 3 horas e 15 de autonomia, alterna Galeão. Contorno ao pátio, Índia Alfa, me chama próprio no ponto de espera, seguirá como número 2. Gente, contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chama novamente, 5898. Web 5797 com 94 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia 3 horas e 55 para o táxi. Índia Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 5797. 5797. A linha decola pista 10 do vento, de 110 graus com 9957 no 7. 5797, a linha decola. Iniciando a decolagem Web 5797. Após a rolagem do tráfego, ali mantém pista 10, 5898. Após a rolagem, ali mantém Web. Sete decolou agora ao 08, vai chamar o controle em 120, decimal 8. 20.